Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. E hoje, uma vez mais, temos o prazer de estar a repetir com uma banda que já esteve connosco há cerca de 2 anos. Na altura falávamos do álbum Ruído do Silêncio. Sabendo que já na altura, uma vez que era a primeira vez que falávamos com os Dascarié, falávamos também do Hemisférios e não só. Claro que é com prazer que sabemos que os Dascarié têm uma nova edição. Falamos do Eterno Retorno, que já daqui a passar a Boa Nova, os seus, no momento, o single. Mas esta semana, por via de destaque, anda praticamente todo o álbum aqui a ser divulgado, inclusive os temas instrumentais, de que já iremos lá falar. Uma vez mais repetimos aqui a presença de Vasco Casais, um dos mentores do grupo e que faz as despesas muito do que respeito à criação das músicas, já que as letras partem mais da Joana Negrão. Mas dizia eu, temos aqui uma vez mais Vasco Casais, que nos vai proporcionar seguramente uma agradável conversa, à semelhança do que fez da outra vez, e a quem eu, antes de estarmos aqui a gravar, pré-anunciava que vamos fazer aqui um ciclo, de algum modo, que integra também Cidade da Piedade, os Chocalhos, o Quadrilha, enfim, algumas coisas que os anos de Boa Nova vão poder conhecer nas próximas semanas, e sendo certo que há muita edição ainda para divulgar até ao final do ano de 2012, e que provavelmente levará a que teremos em destaque não um álbum, mas 2 álbuns por semana, para conseguir de algum modo falar de tanta e tão boa obra que está aí para lançar. E uma delas é precisamente este Eterno Retorno, um disco que, uma vez mais, tem lançamento além de portas, nomeadamente na Alemanha. E é por aí que começamos. Vasco, bem-vindo aqui à Boa Nova, uma vez mais, e dizia que começava por aqui a perguntar-lhe, a Alemanha começa a ser também uma, enfim, quase um exagero, mas uma segunda pátria. Olá a todos, obrigado por me receber. Sim, a Alemanha é sempre um país que nós visitamos com regularidade, uma vez por ano, pelo menos, fazemos lá um concerto, 2, em média temos feito aí cerca de 20 por ano. Somos bem recebidos lá, gostam muito da nossa música e é bom sinal que mostra que a música, mesmo cantando em português, consegue-se ir além fronteiras. E sendo certo que não é só a diáspora que os vai ver nos concertos, é muito também o próprio alemão e não só. Não, aliás, é ao contrário do que disse. Uhum. Nós é raro encontrarmos portugueses nos nossos concertos. Nesta última digressão que fizemos agora em setembro, foi a vez que encontramos mais portugueses. Estivemos em Colónia e tocámos num clube, e por acaso um dos donos do clube era português, e também a pessoa que nos levou lá já era um português de segunda geração. Portanto, uns ascendentes já. Sim. Mas falavam ambos. O português falava, o Ricardo falava perfeitamente português, e o Manuel, que nos levou, também falava perfeitamente português. no momento em que gravamos e temos de ser sinceros com as pessoas, estamos à, enfim, à distância de que, bem perto de nós, em Taveira, em Coimbra, estarão para o dia 20 com um concerto marcado para o Teatro Locomotiva. Sendo que é, até dos, no que diz respeito à tour deste álbum, um dos primeiros sítios onde vão tocar em Portugal, não é? Uhum. Que expectativas criam para, enfim, vir aqui à cidade de Coimbra? Bem, nós temos já passámos várias vezes por Coimbra e fomos sempre muito bem recebidos e esperamos ser bem recebidos de novo. Também o novo trabalho está com muita força, a banda está a tocar muito bem, portanto está muito rodado, o espetáculo está muito coeso, já o tocámos algumas vezes fora de Portugal e vai ser bom apresentá-lo ao vivo em Coimbra, em Taveiro, pela primeira vez aqui em Portugal. O disco vem a ser, de algum modo, pré-anunciado por via do Primeiro Olhar. E eu tenho sempre esta pergunta na calha, que é: quem é que vem escolher este como sendo o single e a razão pela qual consideram como o tema que, de algum modo, pré-anuncia o disco? Bem, isso, essa questão do escolher e não escolher que músicas é sempre muito difícil para nós, porque nós gostamos do disco todo, gostamos das músicas todas. Agora, achámos que essa música tinha uma magia especial, foi a primeira que nós tocámos mesmo ao vivo, em concerto, e que trazia algo de especial, e era uma música que tinha... também o conceito da música, que fala sobre olhar pela primeira vez para as coisas como se fôssemos uma criança e apaixonarmos pelas coisas, ou seja, tudo é novidade, tudo é bom, é uma coisa gira e é uma coisa que nos que se toda a gente fizesse isso, certamente se calhar éramos mais felizes, porque muitas vezes não damos valor a coisas que estão mesmo à nossa frente e que são espetaculares, e depois de repente chega uma criança, olha isto, é muito giro, olha aquilo, é muito giro. Pronto, falou um bocadinho sobre o olhar pela primeira vez, e então achámos que era um tema bom para representar o disco. É essa inocência que, curiosamente, vem a fechar o disco. É enfim, é a mensagem que querem deixar com este eterno retorno. Pronto, basicamente o álbum fala um bocadinho dos ciclos que se alternam e repetem. Portanto, é sempre, cada vez que passa, por exemplo, as estações do ano, não é? Nós chega a primavera, sentimos-nos de uma maneira, chega o outono, viramos mais para dentro. E na nossa vida também nós vamos sempre passando por ciclos que se vão repetindo, sempre trazendo coisas novas, não é bem um ciclo fechado, é mais uma espiral. E o conceito do disco fala um bocadinho sempre sobre isso, tirando também outros temas como o amor e outras coisas que vamos sempre falando de uma forma recorrente. E achámos que quando nós fazemos o alinhamento do disco, nós analisamos tudo, analisamos como é que nos sentimos a ouvir aquelas músicas uma atrás das outras. Às vezes as músicas têm muita força e precisamos de outra para respirar, e achamos que o primeiro olhar acaba de uma maneira que uma pessoa sente-se em paz e sente-se feliz, e foi isso que quisemos deixar. Muito bem. Eu, curiosamente, enfim, provavelmente não deveria dizer, mas gosto muito da Sombra. Se me dissessem assim, de algum modo, que não perguntaram, claro, nem tinham que o fazer, assim, que temas pedirias tu para vir a apresentar este eterno retorno? Eu escolheria, curiosamente, o Sombra, como. E é o tema que, por uma razão que não sei bem dizer porquê, mas que gosto bastante, a partir de, independente de gostar todo o álbum, o Sombra tem qualquer coisa diferente, não sei. Pois, pronto, o Sombra foi um tema que já estava pronto para o Rui do Silêncio. Uhum. E que achámos que naquela altura não o sentíamos como que fazia parte daquele disco, então deixámo-lo em gaveta a marinar, e agora depois para este disco recuperámos e também demos assim uma roupagenzinha nova. Uhum. Fizemos assim um arranjo tipo quarteto de cordas tocado com o Nickel Arpa. É um dos temas em que também tem a bragueza, que é um instrumento novo que ainda não tínhamos usado e que também deu um cheirinho, e pronto, saiu assim, ainda bem que eu acho. De peito aberto, preso no abrigo, sonhas no vazio, de ombros caídos, desamparados, num teno um dia irei ver. E curiosamente, recuperando a conversa que tivemos há 2 anos, falávamos precisamente sobre o que é que tinha ficado na gaveta. E na altura o Vasco referia, tive a oportunidade de relembrar, que havia várias coisas na gaveta, o que não quer dizer que fossem sendo recuperadas. Não é? Hoje estamos aqui, de facto, a ver que houve coisas que foram, enfim, novamente dissecadas para agora serem reconstruídas, não é? Para este eterno retorno. Pois é, é que nós quando compomos, nós vamos compondo e as coisas vão saindo naturalmente, só que nem todas as coisas que fazemos jogam bem em conjunto ou fazem sentido naquela altura. Às vezes as coisas que na altura não fazem sentido e só uns anos depois é que vêm fazer sentido, há coisas que fazem sentido logo na altura, portanto não há aqui bem fórmulas especiais, é o que nós sentimos que faz as coisas serem coesas. Nós neste disco achamos que conseguimos um trabalho em que todos os aspectos do disco fazem sentido uns com os outros. As músicas todas têm ligação umas com as outras, os temas das músicas, o som do disco, a própria produção, até o trabalho gráfico. Nós sentimos que em todos os aspectos este é o disco em que nós conseguimos ficar satisfeitos com todos os aspectos. Às vezes uma pessoa gosta, mas depois acha que a capa não ficou muito bem, ou gosta das músicas, mas não ficaram muito bem gravadas, o som não ficou muito bem, ou podia ter produzido de outra maneira. E neste disco sentimos-nos muito bem na nossa pele, sentimos que o disco está bom, que transmite o que nós queríamos transmitir. Olhamos para a capa, gostamos da capa, sentimos que a capa tem a ver com o conteúdo tem a ver com a capa e por aí fora. Sai, não sei. Curiosamente, esta capa vem a transmitir algo de sereno. Enfim, a maneira como está construída aparenta que, de facto, há uma serenidade interior. Mas na vossa música, e já o li várias vezes, há sempre uma reinvenção, sempre algo frenético. É assim que vem hoje em dia a música dos Ascari, sempre a procura também de que despertar sensações nas pessoas. Sim, claro. Nós estamos sempre à procura de novas sonoridades, de novas maneiras de fazer as coisas. Tentamos não chegar a um ponto e ter uma fórmula e dizer, ok, isto resulta, vamos repetir. Estamos sempre à procura e tentamos sempre transmitir algo de novo e criar sempre, esperamos que as pessoas que ouçam o nosso disco, que sintam coisas de preferência diferentes do que estão habituadas a ouvir. E é o que tem acontecido nos concertos. A reação, quem não conhece e vê pela primeira vez, vê um som a sair super forte, instrumentos que nunca viu na vida e a sair aquele som que não estava à espera de que instrumentos daqueles dessem aquele som. Depois vê uma performance muito, muito dada, porque nós em concerto é mesmo... Tanto em disco como em concerto, mas é o que nós tentamos é dar o máximo que conseguimos naquele momento. Portanto, é mesmo nós fazemos aquilo que gostamos e fazemos aquilo que sentimos. Portanto, damos o máximo que conseguimos em todos os momentos. E já vamos falar dos instrumentos, mas queria pegar aqui no mote que deixou, realmente a questão gráfica do disco. Já vimos a quem se deve muito esta criação. É cada vez mais a necessidade também de que o aspecto gráfico venha a cativar públicos. Sendo certo que hoje em dia cada vez a música está mais desmaterializada, né? Cada vez se compram menos discos também, mas que esta capa seja para cativar públicos. Sim, nós não pensamos bem só no, nesse sentido mais comercial, não é? De cativar público. Nós pensamos é que... Nós quando fazemos um CD estamos a materializar a nossa música e todos os aspectos do CD, seja a capa, seja o videoclipe, seja tudo faz parte de um objeto, faz parte de um pacote. Um então, conceito, não é? Nós tentamos que as coisas estejam todas ligadas. Pronto, no passado nem sempre o conseguimos da melhor maneira, mas tentamos que as coisas estejam mesmo ligadas, ou seja, que uma pessoa olhe para a capa e ouça as músicas e sinta que a capa e as músicas são a mesma coisa, que está tudo o aspecto gráfico, mais do que a parte comercial, porque hoje em dia há tantos CDs nas lojas e há tantas capas muito boas, que é difícil, difícil chamar a atenção só pela capa, só por si, não é? O que nos interessa mais do que toda essa vertente é mesmo... que o objeto artístico fale a uma só voz. Mais um inverno vocês têm a preocupação também, e tendo em conta que pronto, começamos a conversa da edição internacional, de vir a ter em português e em inglês não só a apresentação dos temas e as suas letras, como todos os créditos. Tornou-se imperativo para os da Ascari a fazê-lo? Sim, porque nós quando começámos a tocar na Alemanha, ainda foi na altura do... na Alemanha e fora de Portugal, naquele ano foi 2007, onde tocámos, foi o ano que tocámos, acho que em mais países, assim, de repente, e as pessoas liam, viam as letras, só que gostavam de saber mais o que é que se passava, gostavam de saber mais sobre a banda, e pronto, e foi a altura de traduzi-lo para inglês, também para quem segue a banda fora, conseguir perceber a mensagem. As pessoas normalmente ouvem, é como eu ouço muita música em línguas que não percebo nada, e sinto aquilo, sinto o que eles querem dizer, mas outras vezes gosto de ler as letras e ver se as sensações que eu tinha correspondem às letras, e o que muitas vezes acontece. E então sentimos a necessidade também, mais porque nos pediram muitas vezes, de fazer isso. Falava na questão do uso da bragueza, que era uma novidade. Já nos habituámos às vezes aos da Ascari, e não só, e dentro da Ascari lembro-me de outras bandas, há pouco já referi os Chocalhos, de haver aqui uma invenção, de haver aqui a necessidade de introduzir instrumentos mais recentes, outros até novidades, e instrumentos ligados mais à música tradicional portuguesa. E continua a ser, de algum modo, difícil a conciliação? Não sei... pronto, eu não vejo isso assim como uma coisa difícil. Uhum. Os instrumentos, o que acontece era, que felizmente cada vez acontece menos, é há construtores agora bons de instrumentos, que fazem uhum. bons instrumentos, e depois, pronto, é pegar neles e juntá-los. Hoje em dia nós tocamos tudo com instrumentos de qualidade superior. As gatas de foles são construídas pela Oficina Sons da Música Torres Vedras, o cavaquinho e as braguesas pelo Fernando Meirelles, aí de Coimbra. Uhum. Portanto, os instrumentos que nós tocamos são tão bons como, aliás, são melhores até do que a maior parte dos instrumentos que se encontram numa loja de música normal. Se uma pessoa quiser comprar uma guitarra elétrica, estes instrumentos que nós usamos hoje em dia, tradicionais, são de melhor qualidade do que uma média de guitarras elétricas que há à venda nas lojas. Uhum. Portanto, já não vemos isso como uma coisa muito difícil. Vemos é mais como, pronto, é uma parte da nossa cultura que também cada vez mais está mais viva e as pessoas têm tocado mais, há muitos músicos jovens a tocar esses instrumentos e que nós queremos, gostamos da sonoridade dos instrumentos e gostamos de dizer algo mais. Nós podíamos fazer, há alguns sons que nós usamos que podíamos fazer, por exemplo, com uma guitarra elétrica, mas é diferente de usar um cavaquinho e juntar a distorção ao cavaquinho e ter os dois sons em simultâneo. Fica sempre um som diferente. Temos o som do cavaquinho acústico a soar e temos o som do cavaquinho com distorção também a soar. Gostamos mesmo de fazer é ser uma banda de rock alternativo, mas com estes instrumentos acústicos, uhum. e com estes instrumentos acústicos amplificados conseguir ter mais força do que a maior parte das bandas de rock que andam por aí. Uhum. E muitas vezes já temos conseguido isso. Thank you. precisávamos, deixou aqui vários modos para a conversa, mas há aqui um que, de algum modo, em jeito de provocação, vou dizê-lo assim. Tem a percepção de que Das Caria tem aberto portas para outras bandas? Sim. Por acaso tenho essa consciência. No início era um bocadinho estranho para mim, mas pronto, nós temos estado sempre a trabalhar. E cada vez que nós fazemos alguma coisa nova, cada vez que chegamos a mais público, há pessoas que descobrem este universo todo da música tradicional. Sim, e música folk, sim. Como também acontece ao contrário connosco, nós também vamos atrás de algumas bandas, não é? Portanto, eu acho que o que interessa é todos, se estivermos todos a puxar para o mesmo lado, não é? Eu fico muito feliz que bandas consigam ir muito mais além que nós, que significa que nós fizemos um trabalho bom, abrimos portas, muitas pessoas conheceram e depois conheceram o trabalho de outras bandas, como também o contrário, não é? Como nós íamos atrás de algumas bandas, como por exemplo agora já numa parte mais pop rock, por exemplo, há os Diabo na Cruz, que têm assim um som também mais popular, mais tradicional. Há assim umas quantas bandas que também têm aberto, mais recentes que nós até, algumas até influenciadas por nós, que nos têm aberto portas a nós, conseguiram um nível de sucesso e visibilidade muito maior e nós vamos atrás delas também. É um bom exemplo que deu da banda do Jorge Cruz, não só. Mas falámos aqui da inovação e da maneira como vocês, de algum modo, vão abrindo portas também, não só aqui como no estrangeiro, tanto que haja alguém que, ouvindo, venha a querer saber o que é que mais se faz por aqui por Portugal, e ainda bem que assim é. E a minha pergunta é esta: no advento deste tipo de sucesso, que vem também, como já bem disse há pouco, também de haver quem faça mais e melhores instrumentos, vem também o ensino da música. Acha que também acontece muito hoje em dia haver mais pessoas com acesso à música, à maneira como ela é feita, e que isso desperte mais curiosidade para que as pessoas venham a executá-la? Sim, acho que sim. Acho que aos poucos pronto, o ensino da música sempre houve, mas... Sim, mas eu sou de uma zona do interior onde eu tenho 40 anos, quando eu era novo não havia quem ensinasse, quer dizer, ou se havia eram cursos que nem comportavas ao tempo os nossos pais. Pois, pronto, isso ainda acontece, só que felizmente há uma ferramenta que veio mudar mesmo o mundo, que é a internet. Hoje em dia uma pessoa quer saber qualquer coisa, se for aqueles instrumentos mais convencionais, mete guitarra, e facilmente sabe os acordes, sabe como é que aquilo funciona. É uma questão de estudar até conhecer outras pessoas, até manda e-mails, inscreve-se em grupos com os instrumentos mais tradicionais, não é? O cavaquinho, gaitas. É difícil, mas também esses instrumentos costumam, já estão a crescer, as bandas todas têm vídeos, há cada vez mais coisas online, portanto aos poucos, cada vez há mais, o ensino da música é mais democrático, por assim dizer, está mais acessível a toda a gente, mesmo que estejam fora dos centros urbanos, conseguem sempre através da internet ter acesso às coisas, pode-se comprar instrumentos online, pode-se fazer tudo, portanto, felizmente, essa ferramenta veio mesmo trazer coisas boas a toda a gente. E, curiosamente, estava aqui a ouvi-lo e estava a lembrar, por exemplo, hoje em dia o ukulele está um bocado na moda, né? E muito eu via depois do álbum do ukulele Songs do Homem dos Pearl Jam. Né? Uhum. Às vezes é preciso que venha alguém de fora dizer que é bom para depois então irmos à procura do pai do ukulele, o nosso cavaquinho. Pois, pronto, isso é uma coisa que funciona aqui em Portugal, mas pronto, eu tenho uma opinião sobre isso, que eu acho que, e também aconteceu comigo, não é? As pessoas precisam sempre de olhar para fora, não é? Ver o que é que os outros andam a fazer, uma pessoa sente-se identificada mais facilmente com o que se passa fora. E só depois é que começa a olhar para dentro e ver que afinal nós também somos muito ricos. Hoje em dia o que acontece é, o ukulele está na moda e o cavaquinho não, porque o cavaquinho está associado muito àquela questão dos ranchos folclóricos, depois sempre foi tocado de uma maneira que pronto, que a maior parte da juventude não associa a uma coisa boa. Claro que se nós olharmos para pessoas como o Júlio Pereira, que fizeram um trabalho espetacular com o cavaquinho... Exatamente, no início dos anos 80, não é? Portanto. Exato. Já o ouvimos de outra maneira. E o que eu acho que é, aos poucos está a acontecer, é as pessoas estão a olhar para dentro e dizer... Pá, nós temos coisas muito boas, temos estes instrumentos, temos estas músicas não são só aquelas que estão mais divulgadas pelos ranchos, há mais aquela música que tem uma sonoridade diferente, há aquela música E pronto, e com o aparecer destes grupos todos que estão a trazer coisas novas, músicas novas, maneiras de ver diferentes músicas entre cada grupo tem a sua maneira de ver a música, estamos a levar muito a nossa cultura a nós próprios e depois vamos criar coisas novas também para mostrar lá fora, porque lá fora as pessoas querem ouvir coisas diferentes, não é? Se nós vamos a um sítio e somos de Portugal, eles então, mas são de Portugal, o que é que trazem de especial de Portugal, não é? Querem ouvir aqueles instrumentos, querem ouvir uma maneira de tocar diferente, é o que acontece, pelo menos pela minha experiência. Portanto, quanto mais valorizamos o que temos, e não é valorizar porque sim, porque devemos valorizar, não, é valorizar porque realmente é bom e podemos, dentro das nossas influências, pegar num instrumento ou numa música e adaptá-lo às nossas influências, que é um bocado esse trabalho que nós fazemos com Dascarie, que os Calhos fazem, que pronto, muitos grupos fazem, que os Gaiteiros de Lisboa fazem, ou seja, é pegar na nossa cultura que ficou parada num certo momento, essa parte que nós dizemos tradicional, e fazê-la viver nos dias de hoje. E os dias de hoje têm a ver com a internet, têm a ver com um montão de músicas diferentes, têm a ver com eletrónica e eletricidade, têm a ver com adaptar as coisas aos tempos que correm. Agora falou com o Gaiteiros de Lisboa, há cerca de dois meses, tivemos aqui em destaque, portanto, o Avis Rara. e no meio da conversa falámos também em instrumentos que iam inventando, e eu até dava um exemplo de um instrumento que era o kantele, que era um instrumento que é típico da Finlândia, e perguntava-lhe se era nessas incursões pela essa Europa fora que iam tendo sugestões de instrumentos que gostariam de ter nas suas composições. Como é que fazem os Dascarié? Bem, nós houve algumas viagens que fizemos que adquirimos instrumentos, como foi o caso, por exemplo, da Nickel Harpa, que é um instrumento do medieval da Europa Central e do Norte da Europa. Mas depois começámos a virar para dentro. Por exemplo, um dos instrumentos-chave que nós usamos é o buzuki customizado, ou às vezes chamamos-lo buzucão, que é uma mistura de guitarra portuguesa com buzuki, com guitarra elétrica. É assim um híbrido que foi feito de propósito para mim, por um artesão que é o João Pessoa. Depois começámos a querer pegar nos nossos instrumentos e ver o que é que eles fazem mais. Pronto, pegámos nas gaitas, pegámos no cavaquinho, na bregueza, e depois misturamos no adufe. E depois misturamos esses instrumentos com tipo uma guitarra acústica normalíssima, com a bateria. O que fazemos é pegar nisso e explorar os instrumentos ao seu máximo esplendor, tanto pela parte técnica, pela parte tímbrica, e depois também processando, usando alguma eletrónica, experimentando coisas por aí. Ao sexto álbum, acham que têm o mesmo tipo de público com que começaram, ou hoje em dia é mais abrangente? Eu acho que é mais abrangente. É mais abrangente. Quando digo abrangente, estou a referir-me à idade, eventualmente, das pessoas. Sim, nós mudámos muito. Uhum. Os primeiros dois discos, foi mesmo dois discos de experiência, até encontrarmos um fio condutor para o nosso som. Depois, a partir de 2006, com Incógnita Alquimia, encontramos esse fio condutor e começámos a caminhar. E temos, no nosso caminho, tem passado, desde essa altura, tem passado por cada vez temos mais pessoas a gostar do nosso som, e que vão desde pessoal jovem, que se insere em vários grupos. Temos pessoal que gosta de metal, pessoal que gosta de rock, pessoal que gosta da música tradicional, até pessoas mais velhas. Chegamos a ter pessoas com 60 anos, 60 e tal, nos nossos concertos, e que são fãs, que já nos seguem há algum tempo. Portanto, pronto, também é bom ver que a música une pessoas tão diferentes, que gostam de músicas tão diferentes, e no mesmo espetáculo. Às vezes olhamos para o público e é uma mixórdia tão grande de pessoas, e até temos dificuldade quando pensamos numa coisa mais comercial, de pensar tipo, então qual é o nosso público-alvo, o que é que devemos fazer. Até temos alguma dificuldade em saber quem é o público-alvo. Ah, não há como segmentar, mas isso percebe-se até pelo tipo de música. E agora, antes de irmos falar do concerto, porque é isso que quem nos está a ouvir na primeira emissão, que é à quinta-feira, portanto, dia 18, ou então quem nos ouça na repetição, que é precisamente no dia 20, que é o dia que vão estar à noite em Taveiro, portanto, bem próximo de Coimbra, antes de chegarmos aí, queria só fazer uma pergunta que tem a ver com a edição do disco. E também pego aqui um exemplo, há pouco falei do Avis Rara, que é um disco que esteve a marinar bastante tempo, já todo pronto, à espera de uma editora, que vem a ser lançado, por acaso, e muito bem, pela Orfeu. Vocês têm, por sua vez, têm tido uma edição alemã, pela Galileu. Se não houvesse uma editora, de algum modo, a apostar, teríamos uma edição de autor? Sim, sim. Aliás, os nossos só os últimos dois discos é que foram em parceria. Eu digo uhum. parceria porque a edição foi metade por nós, metade pela Galileu. Nós fizemos os discos sempre por nós, editámos ou através de uma empresa que era a nossa agência, uhum. ou através de uma associação, mas sempre nós a suportar os custos e as coisas todas. Neste caso, o que aconteceu foi, nós trabalhamos com eles já desde 2007 a nível de distribuição na Alemanha, e depois quando saiu a altura, eles acharam que podiam apoiar de outra maneira, e editámos com eles, mas nós hoje em dia não é muito difícil, pronto, exige algum investimento de capital, é. mas que também facilmente é recuperável na venda dos CDs, mesmo nos tempos que correm. Portanto, o que interessa, chega uma altura que nós temos as coisas a fervilhar e que têm que vir cá para fora. E pronto, e vêm cá para fora, ou daquela maneira, ou de outra maneira. Claro que a nossa colaboração com a Galileu tem sido muito boa e temos colhido outros frutos, porque eles trabalham na Alemanha, trabalham distribuição para toda a Europa e também para os Estados Unidos, Canadá. Pronto, conseguem pôr o abrir horizontes, não é? Sim, sim. E também o que interessa é colaborar, não é? Não nos interessa nada ficar fechados a olhar para o nosso umbigo. Nesse caso, apareceu essa colaboração, foi boa, mas se não tivéssemos, nós arregaçávamos as mangas e o disco saía, nem que saísse só em formato digital. Então, dentro de dias, ou quem nos possa dar ouvido no sábado, já hoje, portanto, dia 20, temos o concerto em Taveiro, onde, para além do Vasco e Rui Casais, com quem estamos aqui a falar, teremos a Joana Negrão, o Rui Rodrigues e o Miguel Casais. O concerto de Taveiro já agora, eu corrigi isso. O Miguel Casais é um músico que muitas vezes toca connosco, mas que gravou o disco. Quem tem estado a acompanhar a banda já desde o ano passado tem sido o João Campos. Portanto, o que é que podem esperar as pessoas, e permita-me também corrigi-lo, que não acredito que sejam só os de 60 anos, seguramente haverá pessoas com mais idade também a estar no concerto, e mais não seja, eu estou a lembrar num caso específico, de que gosta dos vossos discos, o que podem esperar as pessoas que vão ver este Eterno Retorno, e claro, também temas de álbuns anteriores, seguramente em Taveiro. Bem, podem esperar uma noite muito bem passada, em que vem uma banda super rodada, super coesa, que sabe o que quer e o que tem para dizer, e que procura transmitir e procura uma ligação desde o primeiro minuto com as pessoas que estão a ver. Para nós, tocar ao vivo é sempre um momento muito especial, porque estamos olhos nos olhos, cara a cara, com quem nos está a ouvir. E em Taveiro o sítio é pequenino, portanto aproveito para chegarem cedo, para dizer para chegarem cedo, ou comprarem o bilhete com alguma antecedência. Estamos a falar do Teatro Locomotiva. Exatamente. E pronto, os concertos, assim, concertos pequenos são mais intimistas, em que nós estamos muito próximos das pessoas, há uma comunicação, há uma ligação diferente, e é sem dúvida uma experiência boa ver a banda a tocar ao vivo. Nós gostamos muito de tocar, divertimos-nos imenso e conseguimos criar várias atmosferas que vão desde umas coisas mais íntimas, uns momentos íntimos, até a uma explosão sonora gigante. Portanto, apareçam, que são todos bem-vindos e certamente vão passar uma boa noite na nossa companhia. Vasco, agradecemos uma vez mais a disponibilidade de ter para esta conversa, e que, à semelhança do que fizemos outra vez, a porta está aberta para, no próximo álbum, ao vosso ritmo, naturalmente, estaremos cá para falar uma vez mais daquilo que andam a fazer por Portugal e por esta Europa também. Ok, muito obrigado por nos receberem e continuem com este programa, e espero que os outros programas também sejam bons, porque são só bandas boas e artistas bons, e é bom continuarem assim a divulgar a música portuguesa. Muito obrigado, obrigado nós.